noite. Pendências do cartão de crédito. Ou mais. É o quê? A coisa. Aprecie como deve. Enfrenta congestionamento em direção. Dez, não? Adeus.